Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Sua antena da SBSR, as duas horas habituais, sem palavra cantada, e hoje abrimos com um disco que saiu há um dia, nesta sexta-feira, e que teve uma passagem integral em exclusivo na SBSR, antes da edição oficial. Junta Floating Point, nome ligado à eletrónica, a mais diferente e interessante dos últimos tempos, inglês Sam Shepard, a um mágico, um ícone do jazz espiritual, chegou a trabalhar com John Coltrane. Chama-se Pharoah Sanders, que não editava há 10 anos. A eles, à dupla, juntou-se também a Orquestra Sinfónica de Londres para um disco de 9 andamentos que funciona num contínuo inebriante, hipnótico, pontuado, obviamente, pelo sax tenor de Pharoah Sanders, mas também pelos detalhes de eletrónica, teclados e as orquestrações compostas por Floating Point. O disco chama-se Promises e vamos ouvir um pedaço de 30 minutos. Ficam de fora cerca de 15 deste registro mágico, um dos momentos discográficos do ano. Agora, a abrir a emissão do Entranse de hoje, Promises, Floating Points e Pharoah Sanders. Boa noite, bem-vindos. Thank you.

Thank you. viagem cósmica e absolutamente misteriosa e muito difícil de qualificar, inventada por Floating Points e Pharoah Sanders, a abrir o programa de hoje, um bom pedaço de Promises, para seguirmos em frente com a estreia nas bandas sonoras de um músico inglês, ainda muito jovem, chamado Daniel Bloomberg. Ele pintou de forma muito delicada e oportuna um filme que vos aconselho, The World to Come, uma realização de Mona Fastevold, que tem como co-protagonistas a inglesa Catherine Waterson e Vanessa Kirby. Passa-se na geografia rural de 1850 dos Estados Unidos da América. É um filme cheio de subtilezas, tal como a música de Daniel Bloomberg, feita quase num suspiro, com muitos instrumentos de sopro. Bons exemplos disso são as faixas que escolhemos para o entranze de hoje, Love and Death, e depois The World to Come, música de Daniel Bloomberg. Vamos ouvir Telly. Thank you. Filme The World to Come por Daniel Bloomberg, para depois, pela primeira vez por aqui, última edição de um tríptico, uma espécie de tríptico sonoro do holandês Martin Non-Static, Começou com Apana, um EP, depois Tree Line e veio agora recentemente com Viana. Ele que explora sons de teclados, obviamente, mas também ritmos de baterias eletrónicas e baixos pulsantes. Seguimos lá atrás, mudando um pouco a atmosfera mais orgânica com Apana Part 4 de Viana. E voltamos às bandas sonoras, desta feita a última de Johan Johansson, o malogrado islandês. Virou também um pouco da agulha que marcou a sua obra para um som mais frenético, irreverente, à volta do black metal, também do doom drone, com peças orquestrais, tudo em Mandy, filme quase gore de Panos Cosmatos. Em frente, com uma das faixas de Mandy, chama-se Children of the New Dawn. altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje, numa boa parte pontuada por Promises, disco incrível que junta Floating Point a Pharoah Sanders, mas fechamos com o terceiro em nome próprio de Ben Lucas Boysen, ele que editou durante muitos anos sob alter ego Hack, de Ben Lucas Boysen e de Mirage Vania. Já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no sítio do programa, os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos em breve, fiquem bem.